feira. Nós andávamos pelo centro, parecia ser o dia mais frio de todos os tempos. Eu e o Panther reclamávamos de nossas roupas, blusas e toucas, nada esquentava. Foi então que uma visão de um garoto nos deixou chocados. Olha lá, Kurt, eu juro que não acredito no que vejo. É uma criança só de short, sem camisa, cheirando cola. E nesse tempo, infelizmente, Panther, nem todos os pais são os pais mesmo. Na falta de carinho, afeto, educação, compreensão e respeito, fazia uma criança viver desse jeito. Ei, tio, o senhor não quer trocar pra me daí, não? Depende, você tá indo pra onde? Estou andando sem destino e não tenho onde morar. Já são dois dias que eu não como. Chão gelado é a minha cama e minha cola é para me esquentar. Mas aí, tio, o senhor vai dar ou não vai dar? Vamos colar naquele bar que eu te pago o lanche. Pão com manteiga, um chocolate. Mas e aí, irmãozinho, qual é a sua idade? Tenho 11 de idade, mas não vem me engrupir. Frequento sempre o SOS e a Febem era uma casa pra mim. Da vida já aprendi muitas coisas, poucas boas, muitas ruins. E os seus pais, famílias? Eles não gostam de mim. Melhor assim. Eu não sei nem por que eu nasci. Aí, tio, depois desse noite eu vou dormir. Durma com os anjos, criança. Que Deus olha por ti. Durma com os anjos, criança. Onde irá ser feliz. Durma com os anjos, criança. Que Deus olha por ti. Durma com os anjos, criança. Fazer campanha na televisão, diz que o menor é prioridade. Fizeram o estatuto da criança na constituição. Quem? Aqueles que discriminam nossos pequenos irmãos e o tratam como lixo. Na hora do voto, a criança é o apelo, é o motivo, mas depois é queima de arquivo. E quem se importa com a vida desses pobres mendigos? Eles sofrem, o que fazer? Nasceu pra isso. São as palavras dos imundos que são ricos, que são mais sujos que qualquer depósito de lixo. O pobre não pode chegar perto do teu carro. Travou a porta, fechou o vidro. Bem-vindo a um sistema falido. São competentes no poder ou mafiosos de alto estilo. Ei, Kurt, nosso bus tá vindo. E aí, meu irmãozinho, seu lanche tá pago. Ei, tio, cola de vez em quando. E muito obrigado. Que nada, toma minha jaqueta, fica pampa. Durma com os anjos, criança. Durma com os anjos, criança. Que Deus olha por ti. Durma com os anjos, criança. Onde irá ser feliz. Durma com os anjos, criança. Que Deus olha por ti. Durma com os anjos, criança. No outro dia de manhã, passo no mesmo caminho. Pensei comigo em encontrar aquele menino tomando banho na praça junto com outros amigos. O sol brilha em São Paulo, que dia lindo. Mas quando passo, vejo uma roda de pessoas. Aperto no coração, a impressão não é boa. Uma tia grita, diante da cena de horror. Uma pessoa desmaia, na barraca de um camelô. Eu chego perto, olho e também não acredito. Morto ali estava o meu pobre menino, com o seu corpo aberto, arrancaram os seus órgãos internos. Meu Deus, estamos na terra ou no inferno? A roda se dispersou e a polícia não chegou. E eu fiquei ali parado pensando comigo, viajando nos momentos da noite que passou. Podia ser meu irmão, podia ser seu filho. Uma lágrima apenas cai dos meus olhos tristes. Uma lágrima que pergunta se a justiça existe. Uma lágrima que cai nesse asfalto violento, palco de guerra entre menores justiceiros. Eu vou rezar pra você ser feliz em outro lugar. Papai do céu veio te buscar. Sua alma sem pecado pede um troco a Deus no paraíso.